vida já traçada. Segue o passo do destino, cada um na sua estrada. O tempo que vai levando nossa vida carregada. Quando a gente é pequenino, caindo daqui pra lá e tropeçando no tempo, a cada passo que dá, a nossa mãe carinhosa ajudava a levantar. Primeiro passo da vida, a vida começa a andar. Da aurora, o nosso pai já veio, relembra o passado e chora daquele passo da vida que o tempo levou-se embora. Hoje o nosso filhinho também tropeçou e cai. Ajudamos pequenininho, como fez o nosso pai. Assim é o passo da vida, deixando o rastro pra trás. O tempo vai carregando a vida pra nunca mais.